Fotografia enviada pela Anna Kelly. A imagem mostra uma estátua de anjo em um cemitério. O anjo tem asas abertas, expressão serena e segura um pequeno ramo de flores. Ele veste uma túnica longa e está descalço. Ao fundo, há túmulos, uma capela branca com uma porta azul e árvores verdes. Coluna escrever para quê? De Ademilson Lopes. Escrevendo sonhos. Chegamos à última edição de 2024 da revista Escribas e, junto com ela, vem esse clima de fim de ano, conclusão de um ciclo que começou há pouco mais de 300 dias. Há um ano, estávamos escrevendo nossos planos e metas para 2024 e, geralmente, ao decorrer dos dias, terminamos por deixar de lado os nossos objetivos, e é exatamente esta ação, de não consultar nem alimentar aquilo que havíamos planejado, que nos distancia daquilo que planejamos. Neste sentido, o uso da escrita recorrente em uma agenda, planilha ou mapa mental nos ajuda a manter aceso o desejo de conquistar os nossos objetivos, e assim chegar às metas, concluindo aquilo que havíamos planejado no ano anterior. Realizar os nossos planos é gratificante, e temos a escrita como ferramenta para nos ajudar neste processo. Espero que eu tenha conseguido de alguma maneira lhe apresentar motivos para escrever. Nos vemos no próximo ano. Ótima escrita para você! Desenho enviado por Augusto Borges. A imagem é uma colagem surrealista que combina diferentes elementos. O foco principal é uma abelha de grande porte, com detalhes realistas em seu corpo peludo e patas alongadas. Suas asas se misturam com o fundo, que tem um tecido azul amassado. Na parte superior, há rosas vermelhas, dando um contraste delicado. Objetos inusitados estão acoplados ao corpo do inseto, como uma cadeira metálica enferrujada, um monitor quebrado, uma peça de encanamento e um pequeno equipamento eletrônico. Coluna O Terror na Literatura, por Anna Kelly. Halloween. O Halloween, ou Dia das Bruxas, vem ganhando cada vez mais força aqui no Brasil e, particularmente, acho o máximo. Você já deve ter lido ou escutado falar que essa festa tradicional dos Estados Unidos nada mais é do que uma apropriação do Festival de Samhain, uma celebração celta, pela Igreja Cristã. Se ainda não chegou esta informação até você, farei um breve resumo. Os celtas habitavam as Ilhas Britânicas e praticavam a religião pagã. O Samhain acontecia entre os dias 31 de outubro e 1 de novembro. Nesse festival, celebravam a passagem do verão para o inverno, período de colheita. Acreditavam que o véu que separa o mundo dos vivos e dos mortos se abria, e para iluminar o caminho das almas que vagariam nessa noite, enchiam as vilas com fogueiras e lanternas. Desse modo, não apenas ajudariam os mortos a encontrar seu destino, mas também manteriam os maus espíritos afastados. Em contrapartida, como forma de cristianizar as tradições pagãs, incorporando-as à fé cristã, a Igreja instituiu o dia 1 de novembro como Dia de Todos os Santos, anteriormente comemorado em maio. Como dia 31 de outubro é véspera do Dia de Todos os Santos, em inglês All Hallows Eve, com o passar do tempo, a expressão foi encurtada, dando origem ao termo Halloween. Se você estiver se perguntando o que o Halloween tem a ver com a literatura de terror, eu digo, tudo. É isso mesmo, ambos andam de mãos dadas. Quer ver? Pense em uma fantasia para o Dia das Bruxas. Pensou? Certamente veio à sua cabeça um vampiro, fantasma, uma bruxa, o diabo ou algum outro monstro. Não sou uma adivinha, mas essa celebração ainda tem vestígios de sua origem na crença no sobrenatural, onde espíritos vagam entre nós. Atualmente, o Halloween tem um novo jeito de ser. Embora eternamente ligado às suas raízes, ele se tornou uma festa em celebração ao horror, aos sustos e à diversão. Por muitas vezes ainda demonizada pelos cristãos, as festividades não costumam empregar teor religioso. Sendo assim, embora no passado a tentativa tenha sido unificar, há quem comemore o Dia das Bruxas, Samhain ou apenas o Dia de Todos os Santos. Não importa o que você celebre, contanto que siga suas próprias crenças respeitando as demais. Eu gosto da história no desenrolar dos povos e suas culturas, mas também amo alguns monstros e principalmente doces e travessuras. Desenho enviado por Augusto Borges. A imagem é uma colagem artística que mistura elementos da natureza com objetos construídos. No centro, há uma porta azul de madeira aberta, com pequenas plantas crescendo em seus painéis. Dentro da porta, há a imagem de uma borboleta emergindo de um casulo preso a um tronco de árvore. Acima, uma grande borboleta com asas amarelas e pretas pousa sobre um galho verde. O fundo apresenta um céu azul escuro com padrões circulares, lembrando rastros de estrelas, e um chão composto por paisagens verdes e texturas naturais.